Muito boa noite, colegas de casa, moças do auditório, meninas e menina. Vocês já estão sabendo da nova do baú? É o carnê de rolo pra enfiar no teu c***, tá certo? É, olha, eu acordei safado hoje. Ai, ai, ai, ui, ui. Mas agora é o seguinte, nós vamos receber... Para o jogo das três pistas dessa semana, nós vamos receber a Josete. A Josete pode entrar. Josete, venha pra cá, as palmas do auditório. Oi, Silvio. Olá, Josete, seja bem-vinda ao programa, seja bem-vinda ao jogo das três pistas. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao jogo das três pistas, tá certo? Josete, você é da caravana de onde? De Babaculândia, Goiás. Babaculândia, Goiás, olha, e quem nasce em Babaculândia é o quê? A babaca pra caralho. Tá. Pai, tá certo. Olha, Josete, você já conhece o jogo das três pistas? Já conheço, eu ouvi o programa anterior. Tá certo, ouviu o programa, um programa muito legal apresentado por Abner Rodrigues e Marcos Amaral, é isso? Isso. Tá certo, então vamos então, sem mais demoras, ao jogo das três pistas. E o jogo das três pistas de hoje, vamos lá, três perguntas para você, Josete. Vamos à primeira pergunta. Mas antes, eu quero saber, Josete, você pretende ganhar quanto do programa? É, pelo menos suficiente aí para comprar uma mobilete. Uma mobilete. Uma mobilete. Você quer andar de mobilete. A Josete quer andar de mobilete, da é mobilete, isso? Mobilete, isso. Tá certo, mobilete, quer dizer, Josete, vamos ver se você vai ganhar... A sua mobilete no programa. Primeira pergunta. A dica número 1 é muito forte. A dica número 2 é pele morena. A dica número 3, marombarda. Olha, quem será? Tempo, Josete. Assisto muita brasileirinha, só pode ser o Alexandre Frota. Alexandre Frota. O Alexandre Frota é muito forte. Ele é. Ele tem a pele morena. Não, pô. Ele é marombado. Ai, bastante. Vamos ver, atenção, qual é a resposta? Ai, infelizmente não era, Josete. A resposta certa era a mulher do Belo. Tá certo, Josete. Agora a segunda pergunta. A dica número 1 da segunda pergunta é muita gente. A dica número 2, alegria. E a dica número 3, bombinhas. Tempo, Josete. Alegria, bombinha e muita gente. Pelo menos lá em Babaculândia, quando tem muito tempo disso aí, é festa junina. Festa junina, animada, que tem quadrilha, que tem dança. Sim, tem bastante alegria, tem as bombinhas, né? Os estalos. E tem muita gente. Tá certo, então vamos ver, Josete. Vamos ver, valendo R$15. Vamos ver a resposta. Infelizmente não, Josete. A resposta certa era atentado em Boston. Olha lá, a terceira pergunta chegando. A dica número 1 é capeta. A dica número 2 é bigode. E a dica número 3 é muito popular. Ai, meu Deus. Será que se eu acertar essa, dá pra ganhar mobilete? É, quem sabe, você tem... Se você acertar, quem sabe o seu sonho se realiza. Acho que eu vou sair daqui sem nenhum carrinho do Hot Wheels. Não, vamos lá, Josete, o tempo está rodando. O que você acha? Quem você acha que é? É dica número 1, capeta. Dica número 2, bigode. Dica número 3, muito popular. Essa é meio difícil, mas acho que é o José Sarney, né? O Sarney é popular. O Sarney é bastante popular. O Sarney, ele tem bigode? Tem bigode. E o Sarney é o capeta, é? A gente considera lá em Babaculândia, né? Tá certo, vamos ver. Atenção para a resposta. Ah, infelizmente não. A resposta certa era Tammy Gretchen. Tá certo. Bem, senhoras de casa, vocês que acompanham o jogo das três pistas, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com mais insanidades no Escula Show. Obrigado, muito grato.